noite a todos aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores e servidoras desta casa, o público que nos prestigia de forma presencial. A minha fala de hoje é uma fala um tanto quanto tomada pela emoção e também pela coragem e pela força que eu tenho sentido dos meus colegas professores do Estado do Rio Grande do Sul. E digo isso porque não sou servidora do Estado do Rio Grande do Sul, mas tenho muitos colegas que dividem sala de professores comigo no município. E todas as semanas a gente ouve relatos muito tristes, né? Muito angustiados. E agora, finalmente, um estado de greve no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos escolas totalmente paradas aqui em Taquara, outras estão aderindo de forma parcial, mas eu quero deixar um abraço bem apertado para cada colega, professor do Estado, que nesse mês, especificamente nesse mês, receberam R$ 700 de salário, e o restante desse salário, mês de outubro, e o restante desse salário vai ser parcelado em 3 vezes em dezembro. Então, eu me solidarizo muito, muito, muito com a categoria. Quero dizer que, nesses 49 meses, a gente estava junto e vamos permanecer juntas, que, a cada momento que a gente se une, a gente também se fortalece no abraço, se fortalece no olhar, mas se fortalece na luta, sim. Porque a gente entende que educação não pode ser tratada como negócio. Educação é investimento em futuro, educação é investimento em qualidade de vida das pessoas, e educação pública de qualidade faz a diferença. Faz a diferença quando a gente recebe nesta casa os vereadores mirins da escola Dirceu Marílio Martins, que é uma escola estadual do município de Taquara, que se localiza no bairro Santa Terezinha, e vem para cá para fazer discussão de quais são os projetos que eles podem apresentar enquanto vereadores mirins para melhorar a qualidade de vida da população taquarense. Faz a diferença quando essa vereadora, que é educadora do município de Taquara, é convidada para apresentar um projeto, um programa da educação pública municipal na Universidade Federal de Santa Catarina, e quando termina a sua apresentação, professores, psicólogos, profissionais técnicos de Brasília, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Norte do país, vem abraçar e dizer que bacana que a educação de Taquara está pensando em possibilitar novas estratégias para aquilo que é tão difícil para nós ultimamente, que é estar em escola, estar em sala de aula. E não é difícil estar em escola e sala de aula em função dos alunos. É difícil porque cada vez mais a gente é desvalorizado no nosso fazer. Cada vez mais a sociedade aponta o dedo para o professor e diz que o equivocado é o professor. Que o professor é que não sabe da rotina da escola, que não sabe passar conteúdos, que o professor é que não sabe dar limite para os alunos. E o professor, todos os dias, com a sua pastinha, leva para casa, trabalho, e, por vezes, finais de semana inteiro, planejam, corrigem, tiram dinheiro do seu bolso para material de escola, que, por vezes, a escola não consegue oferecer. Então, essa é a rotina do professor. É salas de aula com 25, com 35, com 45 alunos, para poder mostrar para eles que uma outra sociedade é possível. Então, eu conclamo a sociedade taquarense que não aponte os dedos para os professores que estão entrando em greve, porque a greve foi a última possibilidade que eles conseguiram para realmente fazer uma sensibilização aos deputados e ao governo estadual. Para encerrar, então, eu quero dizer que nós iniciamos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a terceira edição, coordenada por esta casa, pela Câmara de Vereadores, pela Comissão de Bem-Estar, Saúde, que é presidida pelo vereador Guido Mário. E a gente quer fazer o convite para toda a comunidade para a abertura, então, dos 16 dias de ativismo, que vai ser na Facate, no Centro de Eventos da Facate, quarta-feira agora, dia 20, às 19h30, com o tema da mulher negra. Por que com o tema da mulher negra? Porque a mulher negra ela acaba sofrendo dupla violência, tanto pela questão de gênero, quanto pela questão étnico-racial. Já vou encerrando, senhora presidente. E no sábado a gente vai ter uma caminhada, né, vereador Guido e vereadora Cirlei, que vai sair aqui da frente da Câmara de Vereadores, organizada pelo Departamento de Esporte, em parceria com o Lions Clube, que é a caminhada pelo fim da violência contra a mulher. Então, às 9h30 da manhã, a gente vai sair aqui da frente da Câmara de Vereadores. A gente quer convidar toda a comunidade a se somar conosco. E também no dia 25, que é segunda-feira próxima, a gente vai ter uma roda de conversa de vereadoras de toda a região aqui na casa, discutindo o papel da representatividade feminina nos espaços de poder no que se refere à construção de novas perspectivas para as mulheres. Então, também é um evento que a comunidade pode estar acessando. Página do Facebook, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, tem toda a programação lá. Tá, então, uma boa semana a todos e todas. Obrigada, presidente, por me deixar estender aí no tempo. E coragem, determinação para todos nós que acreditamos na educação pública de qualidade.